acordei com você no coração. Acho que senti o que chamam de paixão. Ando sem vontade de inventar o que fazer. Fico o tempo todo só pensando em você. Tudo está virado, tudo pelo avesso. Tô apaixonado, não me reconheço. Meus amigos estão notando, tá na cara, eu tô te amando. Só você parece que não percebeu. Você não percebeu. Ei, eu tô tentando te dizer. Ei, eu tô gostando de você. Essa declaração, hey, que faz feliz meu coração. Ando sem vontade de inventar o que fazer. Fico o tempo todo só pensando em você. Tudo está virado, tudo pelo avesso. Tô apaixonado, não me reconheço. Meus amigos estão notando, tá na cara, eu tô te amando. Só você parece que não percebeu. Você não percebeu. Chamar tua atenção, falar do meu amor aqui nessa canção, pra você ouvir até o fim, até seu coração.